Carrego um coração no peito judiado, desprovido de cuidado e atenção. Dores e amores mal correspondidos, um parceiro íntimo da solidão. Resolvi tomar vergonha na minha cara, você apronta e eu que sofro as consequências. A partir de hoje cê tá demitido, sua justa causa é por reincidência. Oh, oh, oh. Fica na sua, coração, eu não volto atrás da decisão. Eu te der ouvido, aí já era. Pega o celular e aí já era. Fica na sua, coração, eu não volto atrás da decisão. Eu te der ouvido, aí já era. Pega o celular e aí já era. Outra recaída, cê me ferra. Eita! .com.br, o site oficial do Arrocha. Não trago o coração no peito judiado, desprovido de cuidado e atenção. Dores e amores mal correspondidos, um parceiro íntimo da solidão. Resolvi tomar vergonha na minha cara, você apronta e eu que sofro as consequências. A partir de hoje cê tá demitido, sua justa causa é por reincidência. Oh, oh, oh. Fica na sua, coração, eu não volto atrás da decisão.